Aguarde, eu vou inicialmente direto ao Jamo. Presente, vou direto ao Jamo, não entra na hora. Grato. Solo Salvador, boa noite, é o Juvenal Moreira. Linha 908, boa noite. Taxiria Alfa Kilo, posição indicada é a 3, Romeu na parte 3, fica até para os finalizadores. Alfa Kilo, posição 3, na parte 3, Juvenal Moreira. Bela Vista, circuito complexo LF, estou 11895. 895, Bela Vista, vai chegar lá na frente. Oi, Salvador, Oxanana, 258, boa noite. 258, muito boa noite, TecTrain, eu estou usando a 0, vento 090 graus, 49. 7, Bela Vista, 4 graus, 10. Agora 090 graus 59. Abre a porta, boa noite, esta via chegada a ponto 4000, ajuste 9013, aguarde procedimento ILS X-Ray, acione modalmente. Pela autorização do Paraná 4000, acione identificação, será possibilidade de autorizar pelo da presença? Foi pelo. Pelo, muito obrigado. Okay. Thank you. 8-8, agora Recife, frequência 125.45. 145, grato a nós, 8-8. Dois ascendentes de pressão, desse mantém 5.000, ajuste 9013, aguarde o procedimento e ele é X-Ray. Boa na 972. 4107, recebe a identificação desse Montana Station, viu? Desse mantém 2000 após pelo voo de Luna para o final ele é. Então 3891. 3891, mandando o tempo para 3000, pelo Luna reportará do ILS. Voo 972, desça via até 3000. 7 via 3000, boa noite. Azul 4107, desse mantém a 4000. Rota 062, sem identificação, desse mantém 5000, ajuste 9093, descendo via até 4000, ajuste 9093, aguarde procedimento ILS 72. É 5000, confirmado. Pode considerar a restrição em tela para o Santo 3891, descendo para o Brasil? Afirmo. Se der, então 3891. 9738, nós vamos. Nós vamos, obrigado. Bono 972, desse mantenha 2000. 2000, Bono 972. Azul 4107, desse mantenha 3000. Azul 4062, reduza para 2309, desse mantenha 4000. Azul 4107, vou direto, dona. Direto, dona, 3891, complexo final S, comitor 11895. 3895, 3891, obrigado, boa noite. Boa noite. Salve 72, autorizado final LS. Entende, autorizado LS, toma 72. Obrigado. Aponta lá embaixo, checado, 7391. Estando embaixo, checado 3891. Esse pouso na 0, vento 080 graus, 5 a 9, estando 3891. Livre pouso, 93. Direita via Índia, ponto Imperator 1185, ajuste no 093, mais um. Direita via Ponte Imperator 2195, 0135, 0135. Dodge Alliance, Gol 972. Estamos agora na torre, 1895, Gol 972. Torre, Salvador, Gol 972, estabilidade, aliás, sempre foi. 972, boa noite, continua sua aproximação, repartindo eterno, trem baixo travado. Já pode falar. Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette, 41, posição 0271, 3291. Nove sete dois, livre pouso na zero, vento 090 graus, 4 nós. Entra, livre pouso na zero, com 972. 4062, cruza direita para 080, reponte capturado no localizador. Final do 10, 407. Atacou no momento, complete LS, torre 1895, azul 4107. 395, 407, claro. Controle Salvador, boa noite, com 1098, cruza 1500. 1098, boa noite, contato, clima tem 370, sai da PUC. 370, sai da PUC. Direita, sol 1, 2, 1, decimal 1. Direita, sol 2, 1, 1, 9, 7, 2. LS, azul, patada. Complete final LS, LTUR, 1, 1, 8, 9, 5, azul, 4, 0, 6, 2. 2, 4, 5, obrigado. check-train, livre pouso na 0, vento 1, 0, 0, graus, 4 nós. Autorizado pouso, sistema 0, 4, 1, 0, 7. Salvador, alto 4, 0, 6, 2, VLS, 0. Sou Juliette, portão 1, no caixão número 1, 7, 2. Fala, Juliette, como número 2. Mato 4107, a cabeceira não está deslocada, né? Negativo, só a partir do G3, 4107, fica para atenção. Excelente, obrigado. Sala 07, Sala 09, 121, decimal 1, consolo. 4062, check-train, de pouso na 0, vento 1, 0, 0, grau 5, 9. Teve pouso na 0, azul 4, 0, 6, 2, vai ser provado. Tive a Alfa, Kilo, 4, 3, posição indicada é a 4 Limas, que é tentando se levantar. Alfa, Kilo, 4, 3, posição 4 Limas, tentando se levantar. Oceano, na escuta do sol? Positivo, na escuta. Por gentileza, sua posição, na que a gestão não tem seguro de voação? Estamos através do 7 agora. Agora Recife na frequência, 125.45 e serviço diretamente o mesmo, 1-0-9-2. 125.45, boa noite, boa semana. Obrigado. Alfa Gia, Gol 1973, desça via chegada à Mar, essa 2000, ajuste 9013, aguarde o procedimento ILS 3, sem identificação. Salvador, bom dia, passarelo 2224, para o ponto ideal de descida. Passarelo 2224, bom dia, aquela identificação, disse mantém 3000, vem Mário para chegar a Mário, gosto do procedimento LS, que ajuste B13, no 093. Padrão, 3000, autoriza no usuário, tá, por favor. Obrigado, vai Duna. Duna? Melhor ainda, obrigado. Aeronave da Escritório de Salvador, chuva leve no aeródromo, porém a operação ainda é visual. Bem, calma, perfeito. Gente, 2224. 2224, deixe mantendo o sinal autorizado final e LS. Sinal autorizado e LS, 2224, obrigado. Agora, tá por acaso, já pode bater no posto. vídeo gravado, a informação, a última aeronave que pousou reportou apenas o último terço da pista molhada, porém com bastante buraco. Bastante, vamos para a frente. Dois dois de pouso na 1-0, 1-0 graus, 1-0 graus.